Whisky Bravo Zulu, desde condições usuais, mantendo separação com solo para 1.500 pés, ajuste altímetro 0.12, operação em Salvador, operação visual. Livre desvio, Whisky Bravo Zulu. diretor de Salvador, Azul Alfa, Azul Eco. Bom dia, prossiga, Alfa, Azul Eco. Bom dia, Torre, Alfa, Azul Eco, solicita reboque do pátio 3 para o finger de número 8. Pátio 3, eu tenho o finger número 8 autorizado, Alfa, Azul Eco. Ok, Azul Eco, ciente. Visual para o 7. Capitão Whisky Bravo Zulu, completa a aproximação visual para a pista no 7. Chama agora a torre 118 decimal 612 pomposo. 1186, bom dia, Whisky Bravo. Torre Salvador, Capitão Whisky Bravo Zulu. Azul, semifinal da pista 17, vento 140 graus, meia dúzia nós. Sim, vai chamar na final da 17, vamos segurar o pulo. Dono 7, baixou e travou. Livre pouso, Dono 7, Whisky Bravo Zulu, vento 140 graus, meia dúzia nós. Cuidado, pouso, Dono 7, Zulu. Bravo Zulu, Solos 3-2, qual é o estacionamento? Quem informe, pista livre. Mando backtrack autorizado, informe, pista livre. Boa noite, boa semana. Salvador, Alfa Zulu Eco, finalizando o reboque para o Gate 8. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Alfa Zulu Eco.